Salvador, boa noite, com 972. Foro 972, aposto no externo baixado, travado, ajuste no 097. E 17, o patrão externo, bem checado, 972. Patrocínio, voo 972, tenho checado. Voo 972, livre pouso no zero, vento 160 graus, 05 nós. Pouso no zero, voo 972. Voo 972, sala 35, direito no 209. Direito 209, voo. Saulo, boa noite, voo 972. Voo 972, boa noite, Alfa, Juliette, 0, Corrigindo. Alfa Juliette, 11 ao portão, no través do 08, segue o veículo do FOM. Ok, Alfa Juliette, portão 11, através do 08, segue o veículo. Confirme. Gente, copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 180, decolador 10, curva direita, saída da EL, Leda Motiva. 5437, transponder, controle 1208. E a Golf 677. Cinco, quatro, três, cinco, ao transponder. Da EL, Leda, após Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. E a frequência do controle Salvador, 1208. Controle Salvador, 1208 e 5437 no transponder. Copiou 1208, frequência do controle Salvador. Sente que o atendimento correto, chame pronto para acionamento táxi. Chame para táxi. Cascavel 76 com VPOB. Cascavel 76 com VPOB. Cascavel 76 com VPOB. Confirme? 07. Gente, ajuste 1097, reporte no hotel. Cascavel 76, no hotel chame a torre 1118 decimal 95. Na hotel chame a torre 1118 decimal 95. Gente, táxi via pista, porta linha de pronto, cabeceira 1 a 0. Trip 5556, identifica a chegada mar e desça até o 050. Negativo, mantenha a chegada, o trip 5556. Então, 3170, identifica a chegada mar e desça até o 0620. Confirme o trip? Inicialmente é o número 1. vai, sabe o que é? O 76 está alinhado e pronto. As casas 76 livre de decolagem 1-0, vento 160 graus, 05 norte. As casas está iniciando rolagem. Tipo 5556 desce via para 2000, ajuste 1017, a porta estabilizada. 2017, a porta estabilizada. Escavel 76, decolado agora 08, controle 1208. Chamar a controle 1208. Controle é o Cascavel 76. Cascavel 76, contato radar na decolagem, sua para 1180, da presente voando Leda. Ok, manterá subindo para 180, chamada Leda. Autorizado Leda, da presente. Autorizado Leda, da presente. ILS com a pista de estrutura 5556. Torre 1895. 1895, bom dia. TAM 3170, desça para 2000 pés, ajustando 0 no meio, está livre LS. 2000 livre LS, 3170. TRIP 5556, muito bom dia. Check trem, livre pouso no 0, vento 150 graus, 06 nós, e o ajuste no momento no 0 no meio. 0 no meio no momento, só está com o trem baixado secado, livre pouso da pista no 0. Obrigado. Então, 3520, identifica a chegada a mar e desce até o 050. Inicialmente mantém a chegada aguardando o Serra Vitor 366. Está O TAM 3520 inicialmente autorizado para o DITAP. Solo agora o 16, controle, chame solo no 219. Bom, solo 219, pode ir. Bom dia. Trip 5556, Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 401. Estabilizando em LS, você está 3170. TAM 3170 completa com a torre, 1895, bom pouso. 1895, TAM 3170, por aqui. Sobre Salvador, bom dia, São 3170, final ILS X-ray, baixa drama. São 3170, livre pouso no 0, vento 160 graus, 069, ajuste no 096. E livre pouso no 0, São 3170. Cascavel 76, chama Recife 1251, não alterna 3395. Cascavel 76. Força Aérea 2476. Então 3520 da presente, direto Serra Vitor 366. 366, sim, libera a velocidade, na livre, desça para 2.500, ajuste no 096. 2.500 na Pro 366, 16, 3520. Reporta estabilizado. Acusaremos. Identifica a chegada a Bonf e reporta ideal de descida. Nome ideal, liberado pelo 5160. Desça para 4.000, ajuste no 096. São 3170, solas 21, direita no 219. Sol Salvador, boa noite, 3170, liberando o circuito. São 3170, bom dia, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, 3170. Estabilizando a guia aérea, visando a pista, TAM 3520. TAM 3520, completo final do procedimento, torre 118-95. 95, gente, obrigado. Compou. Obrigado. Comandador, bom dia, o TAM 3520, estamos na Ilha Leste, estamos ainda 2.6 milhas para o externo. TAM 3520, bom dia, ponte baixada travada, ajuste no 0 no 6. Arco de embaixo checado. Para o externo, embaixo checado, TAM 3520. Livre voo 10, vento 150 graus, 05 nós. Livre pouso na pista 10 para o TAM 3520. Trip 5329, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento e ele é X-Ray, repassabilizado. Estimativo, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado, trip 5329.